Nossa, velho, você é louco, não, curtiu pra caralho, velho. Nossa. Puta gente... que pariu. Tá vendo? Tem umas Nossa, fotos cara. Aí que eu diga, puta que pariu. Mais de 4 mil fotos. E sem contar, a gente nem esperaria que do casamento sairia esse podcast. Exatamente. Olha aí. E legal que aconteceu porque a gente deixou acontecer. A gente nem pensava que poderia acontecer algo assim. Ele é baseado maneiro. E a gente não cria expectativa também, pra pensar. Porque a gente faz o podcast número 1 pra gente ter um assunto legal e compartilhar com a galera. E tipo, e às vezes o podcast dá uma resposta que surpreende a gente, às vezes não. E a gente aprende quando não e comemora quando sim. E mesmo assim a gente faz pra se divertir. A gente. Eu não sei, não sei vocês. Acho que quando eu faço podcast eu publico, eu não fico pensando, puta, será que o pessoal vai gostar? Eu nunca aí, pensei, gente. Tipo, pra vocês. Eu me importo, eu falo, porra, eu quero fazer algo legal pras pessoas. Mas eu quero fazer um negócio legal pra nós. É, tipo, eu saio orgulhoso do que eu fiz, saio, então beleza. Então, pra mim já tá valendo, saca? Mas beleza, o pessoal reclamou, o áudio tá ruim aqui, tá zoado aí. Beleza, mas aí a gente vai arrumando com o tempo, sabe? O que importa é a gente estar feliz com isso. Próximo bloco! Então, agora vocês falando, eu tentei encontrar aqui algum momento de expectativa que eu tive na minha vida. Um que eu achei que porra, pra mim, eu achava que ia ser muito foda. E acabou não sendo tudo isso, mas me ensinou outras mil outras coisas. Saí do meu estado pra trabalhar, tipo, saí de casa pra trabalhar, sabe? Tipo, da onde eu tava, que eu morava em São Paulo, ainda moro. Porém, há um ano faço flyback São Paulo e Rio de Janeiro. E quando eu aceitei esse projeto, falei, porra, vai ser o projeto da minha vida, saca? Eu vou evoluir pra caralho no trabalho, vou aprender isso, vou ser aquilo. Todas as minhas expectativas foram quebradas em menos de 6 meses. Todas assim. Então, tipo, antes eu me achava um cara, não, eu tô mega pronto, eu sou uma pessoa que não me importa. Não é que eu não me importo com a minha família, mas eu consigo ficar longe, eu consigo numa boa, tranquilo. Eu sou uma pessoa que... Isso pelo lado pessoal do trabalho. Não, sou uma pessoa que, tipo, já tô mega bem no meu trabalho, sei o que eu faço e o que eu não faço. E todas essas minhas expectativas foram quebradas, umas pras boas e outras pras ruins, em 6 meses de trabalho. Hoje eu vi que eu sou uma pessoa muito mais apegada, tipo, muito mais apegada à minha família. Então, aí eu percebi que com o passar do tempo aqui, eu vi que eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada à minha família, sabe? Eu achava... Que, ah, não, eu vou morar fora, vai ser super tranquilo, não vou sentir falta dessa galera. Mas, cara, foi totalmente ao contrário. Tipo, sentir falta de amigos, sentir falta de, sei lá, tomar um café com a galera, sabe, no meio da tarde. Pessoas que eu gostava de São Paulo, tipo, mudou pra mim pra caralho e eu achava que não ia me pegar. Então, assim, eu tinha uma expectativa e uma visão de mim mesmo que foi quebrado em, tipo, muito pouco tempo. Então, pra mim, essa... Foi a maior quebra de expectativa minha. Por um lado, foi ruim, porque teve algumas coisas zoadas nesse meio caminho e tudo mais, mas me ajudou a me reconhecer de uma forma bem legal. Da hora, pô. Desse lance de... Essa é a parte boa da expectativa. Você pegar, tipo, exemplo, quando a expectativa te entregar algo melhor que ela, suave, comemora. Se ela te entrega uma coisa que... Ela quebra... Não é que é pro mal, né? É que ela, tipo... Ela vai pro outro, o caminho oposto do que você pensou que você ia seguir. É, e você aprende sobre isso, é muito bom. Porque você evolui com isso, certo? Você, tipo, vira uma... Em vez de ficar remoendo... Eu falei de ansiedade. Aí, vamos falar de passado agora. Então, tipo, se eu mesmo, mesmo psicólogo falou pra mim também que quando a pessoa tem excesso de passado, pode virar uma depressão. Então, se você tem o... você, essa expectativa sua quebrada pro lado oposto, e você acha isso algo ruim, você fica remoendo isso e deixar isso te levar, isso pode virar algo pior também, assim como ansiedade. Sim, sim, pra caramba. Cara, é, essa parada de, tipo, sentir falta dos amigos, eu tenho isso bastante também. E, cara, é bem complicado mesmo. Tipo, porque você não imagina que vai ser tão forte. Aí você fala, ah, porra, a gente vai ser tranquilo e tal. Mas, tipo, só essa parada, tipo, puta, a gente não poder fazer um rolê terça-feira. Eu acho que é aquela coisa, campo, não é. Nem é? O que é? Se eu faria se tivesse aí perto deles. Mas eu não poder fazer. Você não ter esse poder nas mãos de fazer. Tipo, porra, eu falo, puta, eu sinto falta de ver a galera. Mas quando eu tava em São Paulo, eu não via essa galera tanto assim. Só que eu tinha... Só que se eu quisesse, eu podia ver eles. Exato. Agora nem isso eu posso. É o famoso ser humano nunca tá contente, né? E é legal porque faz você dar valor pra outras coisas, sabe? A partir do momento que aprendi a não criar expectativas e aprendi muito com isso de, tipo... saber quem eu sou e saber o que eu quero fazer e tudo mais. Eu achei... foi uma quebra de expectativa que pra mim foi boa. Nesse caso, foi muito boa. Porque eu soube aprender com isso.